tempo corre quando eu tô do seu lado. Covarde, um instante é o bastante pra eu morrer de saudade. Dentro do que puder te dou tudo que for. E aonde você tiver eu vou, minha flor. Um chamego, uns carinhos, o que provoca em mim. Palavras não vão dizer, me pego de canto, ao canto dos passarinhos. Teu sorriso é um vale a pena ver de novo na minha TV. Te degustar no hino, quero fazer teus mimos. Gosto de cada pedacinho seu, cada detalhe, cada frase, cada fase. Não importa o tempo que passe, o meu amor é seu. Você é meu lugar preferido, tô bem melhor com você. Sei que seu tempo é corrido, mas quando devem me ver, eu não vejo a hora de no seu colo me render. Te encontrar e ouvir dizer como foi seu dia. Você é labirinto onde eu quero me perder, me prender, e no caminho pra te ver levo comigo sua guloseima predileta. Pra ter o prazer do seu sorriso, mesmo te tirando da dieta. Do seu jeito, amo até os defeitos. Seu andar desengonçado e o meu mais apressado. Eu escuro, você clara, eu alto, você baixa. Mas as peças diferentes que perfeitamente encaixa. Te degustar no hino, quero fazer teus mimos. Gosto de cada pedacinho seu, cada detalhe, cada frase, cada fase. Não importa o tempo que